Gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today before she went away to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll is sweet. It's really hard to be. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Esse episódio é um pouco especial para mim, porque eu tenho duas pessoas participando aqui do episódio. Eu tenho também ao vivo e a cores a transmissão pelo YouTube, e se vocês estão acompanhando aí pelo Twitter, vocês vão saber que já tem um link para vocês acompanharem. Então, eu tenho a honra de ter uma pessoa que está fazendo a participação especial hoje, que é o Ivan, que é o cara que está por trás do Ubunteiro. Vocês conhecem ele aí com todos os podcasts, todos os videocasts que ele tem feito. Então ele está participando com a gente hoje à noite. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, tudo certinho. Ah, beleza. E eu tenho diretamente da Califórnia, se eu não me engano, é de São Francisco. Eu tenho o Danilo Rezende, que trabalha no Facebook, tem mais ou menos uns 2 anos, mas ele não vou entregar o ouro, não. Ele vai contar pra gente a história. E como vocês podem ver, se vocês estiverem acompanhando o vídeo, tá claro lá ainda. E aqui tá escuro e um calor retado no nosso trabalho, né? Tudo opa, bem, Danilo? Opa, tudo em ordem. Pois é, cara. Então, ó, primeiramente, é bacana você arrumar um tempinho aí pra conversar comigo. Eu sei que é o horário, o fuso horário e lance de calor aqui nos Estados Unidos. Para o pessoal do Brasil, só para dar uma ideia, né? Geralmente, aqui nos Estados Unidos, a gente passa aquele frio, mas quando chega o calor, todo mundo quer ficar na rua, né? Então, é difícil de encontrar as pessoas em casa, mas o Danilo está aí para conversar com a gente. Então, Danilo, já vou direto ao assunto, que é o que me interessa. Você, então, trabalha no Facebook? Isso. Estou trabalhando no Facebook há 1 ano e meio, mais ou menos. Daí você, eu estava dando uma olhada aqui, claro que eu fui diretamente na sua página do Facebook para dar uma olhadinha no que você está fazendo. Uhum. E eu sei que, primeiramente, você é um engenheiro de software, um software engineer. E pelo que eu pude acompanhar aqui, você começou como, eu nem sei como é que fala isso em português, mas você era um intern, né? Você... Isso, era um estagiário. Estagiário. Então, eu antes de trabalhar como full-time, como eu estou agora, eu era estagiário. E trabalhei como estagiário por 3 meses. Isso foi no verão de 2010, né? Então, essas empresas aqui, elas têm esse programa de estágio de verão, que o estudante sai da universidade, passa 3 meses trabalhando 8 horas por dia, né? Como se fosse full-time. E durante o verão, durante os 3 meses. E antes disso, eu estava estudando na Universidade Federal de Campina Grande. Então... Basicamente, para conseguir o estágio, eu consegui através de um outro engenheiro brasileiro, que na época era o único engenheiro brasileiro que trabalhava na empresa, e ele foi ao Brasil com o objetivo de recrutar tanto estagiário como full-time para trabalhar na empresa. Então, eu estava participando desse evento, e me conectei com ele, entreguei meu currículo e consegui passar pelo processo de entrevista para conseguir o estágio. Pô, mas e, tipo assim, já era uma coisa bem específica, porque onde eu trabalho sempre tem estagiários, né? Então, eu imagino que para uma pessoa se deslocar dos Estados Unidos para ir até o Brasil, para justamente fazer esse tipo de coisa, né? Convocar um monte de pessoas para trazer, para trabalhar para o Facebook, eles já vieram com uma ideia fixa ou foi algo bem genérico, assim, que encaixou direitinho com o que você já estava fazendo, de repente, na própria universidade? Não, geralmente é bem genérico. Não existe... não existia uma vaga específica dedicada para mim quando eu fui fazer estágio. E nem isso acontece muito raramente, na verdade. Então, geralmente, o que acontece é, pessoal tem dificuldade de contratar aqui dentro, porque a concorrência é muito alta. Existem muitas empresas, milhares e milhares de empresas, só aqui por volta da Bay Area, né? Por uhum. volta de São Francisco, ao redor. Então, é muito difícil você conseguir trazer gente das universidades top daqui. Então, o pessoal acaba... tendo que sair, tendo que ir para a Europa, tendo que ir para a América Latina para conseguir trazer gente de fora. Mas não são todas as empresas que conseguem fazer isso, porque é um processo caro. Então são poucas empresas, geralmente as empresas maiores, que conseguem ter a grana para poder bancar esse custo, né, de trazer gente de fora. Pode crer, eu fico imaginando. Eu sei que, né, por exemplo, eu mesmo vou ao Brasil pouquíssimas vezes, por causa que o preço É bem mais barato ir na Europa do que no Brasil, isso, né? Isso. É verdade. Tá, então, quer dizer, aí você foi aí e você foi uma das pessoas que foi convocada. Como é que foi esse processo de ser estagiário? Você fez alguma coisa daí mesmo? Quer dizer, digo, você fez alguma coisa lá do Brasil no começo ou você já veio direto para a Califórnia? Então, eu vim direto para cá. Eu vim direto para cá e comecei a trabalhar apenas a partir do primeiro dia. Até porque tem todo o processo de confidencialidade, né? As empresas preocupam muito com manter todos os projetos que elas têm aqui como confidenciais. Então, você tem que assinar um NDA antes de começar a trabalhar, que acontece geralmente no primeiro dia. Então, você basicamente tem quando eu vim para cá, eu sou alocado, o mentor é alocado para cada estagiário, então eu tinha um mentor que é basicamente um engenheiro de software que já trabalha na empresa, tem alguma experiência. E ele me passa um projeto com um escopo bem definido já dentro do time. Então já existe alguma coisa para cada estagiário que vai para a empresa. Você pode assim, dizer para a gente o que é que você começou a fazer? Durante esses três... Mas o projeto era confidencial, mas era algo interno. Então não chegou a ser nada lançado. Se o projeto tivesse sido algo que seja exposto, né, user-facing, que seja exposto ao usuário, então é mais fácil, porque no momento que o produto é lançado, você pode mostrar o produto. Mas eu trabalhei como estagiário num time que desenvolvia ferramentas para os engenheiros, então ferramentas internas para aumentar a produtividade dos engenheiros. Então, basicamente, é um time que faz e mantém, sei lá, sistema de controle de versão, sistema de deployment para back-end, esse tipo de coisa. Pô, mas agora, tipo assim, eu fico imaginando, né? Você, então, na universidade, no Brasil, de uma hora para outra, você está trabalhando fora do Brasil e na Facebook. Como é que foi como é que foi essa sensação, cara, essa experiência, assim? Cara, foi completamente inesperado, né? Como aparenta. Exatamente como parece ser. Você, em algum momento, você está perto de terminar o seu curso, você começa a procurar a possibilidade de emprego, na oferta de emprego para você ir atrás assim que terminar a graduação. Eu nunca imaginei que eu consegui um estágio fora do país e ainda mais numa empresa como fez, porque a empresa extremamente empresa excelente para se trabalhar. O ambiente, os engenheiros, as pessoas são muito boas, a pessoa aprende muito, é bem legal. Então é bem louco assim, o processo. Demora um pouco para cair a ficha. Demorou um pouco. Depois acho que quando tu começou a procurar ali por emprego no Facebook, tu procurou por um emprego, um estágio em algum lugar específico ou foi Facebook que botou alguma coisa do tipo temos vagas de estágio ali na faculdade ou procurou pessoas específicas? Como é que foi bem esse processo assim? No meu caso não foi nada específico e eu acredito que seja a maioria dos casos de estagiários. Então, o que acontece é existe uma certa quantidade de vagas abertas para estagiários em geral, e eles tentam buscar, basicamente, pessoas interessadas em programação, pessoas que gostem, que vão atrás e que sejam muito boas com programação, basicamente. E uma vez que você é contratado, aí sim você identifica qual time que vai se adequar melhor a cada estagiário. Então, se a pessoa gosta mais de fazer um produto, uma interface para o usuário, esse tipo de coisa, ela vai trabalhar com produto. Se a pessoa gosta mais de desenvolver problemas de escalabilidade, infraestrutura, esse tipo de coisa, geralmente ela tende aí a um time de back-end. Então foi tu que descobriu a vaga? A vaga de estagiário, eu apliquei para trabalhar como estagiário. Tá entendendo? E depois disso, a empresa tenta identificar meu perfil e atribuir um time que eu vou trabalhar. Pode crer. Então, aí tudo bem, aí você estagiário, 3 meses de estagiário, você então, imediatamente eles já te encaixaram como full-time, você já começou a trabalhar como full-time, ou você teve que sair e começar o processo todo de novo? Eu tive que sair do país, primeiro porque o visto é diferente, né? Então, mesmo que a empresa queira te trazer e te manter como full-time, você não pode ficar porque você tem que aplicar para um outro tipo de visto. Então, é um processo de visto complicado nesse caso. E segundo, porque eu precisava colar grau apenas, né? Eu já tinha terminado todas as disciplinas, faltava só colar grau. Então eu recebi a oferta mesmo 2 semanas após o fim do estágio, né? Foi quando a recrutadora me ligou e me deu a oferta final. E daí o tempo para voltar a trabalhar aqui como full-time foi basicamente 2 a 3 meses, enquanto esperava a burocracia para o visto sair, né, o visto como trabalho temporário. Logo depois, então, que você... Eu estava olhando a sua página no Facebook aqui e olhando, parece que está listado todas as coisas que você, então, participa, né? Que você trabalha aí. Então, eu estou lendo aqui, está escrito Pages Insights, Real-Time Page Insights e Action Measurement. O que, que é que você, então, de estagiário, agora full-time, o que, que é que você faz aí dentro do Facebook? Então, hoje em dia eu trabalho com... A minha área, basicamente, é Ads e Pages, né? Então, a gente trabalha com ferramentas para anunciantes e administradores de páginas, marqueteiros, todo esse pessoal que trabalha com mídia e com publicidade no Facebook. Então, eu desenvolvo ferramentas para eles usarem, gerenciarem e receberem informações de volta das campanhas deles. Então, basicamente, existem agências, existem todo o pessoal de publicidade, eles precisam criar campanhas de anúncios. Preciso manter e receber feedback, ter uma noção de ROI e esse tipo de coisa. Então, todas essas ferramentas de gerenciamento e identificação de feedback, né, das campanhas dele, é o meu time que é responsável por isso. Tá, então, você, e quais são as tecnologias que você está usando aí para fazer tudo isso? A gente está usando muito JavaScript no cliente. Então, a gente está tentando meio que usar isso, mudando o paradigma um pouco para renderizar interface do usuário toda no cliente, no browser, né, usando JavaScript. Então, basicamente, a gente tenta construir tudo em cima da API pública que a gente dispõe para desenvolvedores externos, que são importantes parceiros para a empresa. E a gente tenta construir toda a interface puxando apenas dados pela API pública do Facebook, pela plataforma. E bem, então, como você mencionou antes, então, me parece, então, que o mercado, existem várias grandes possibilidades, talvez, de ofertas de emprego, talvez no Facebook, se você está fora dessa área aí, do Vale do Silício. Ah, então, existe uma oportunidade grande de trabalho para quem está fora, então, brasileiro, assim? Existe, cara. Existe bastante oportunidade, porque como a gente estava conversando antes, não tem muita... Ou melhor, há muita competição aqui, não tem muita demanda suficiente para todas as empresas de tecnologia absorverem. Então, se tiver mais mão de obra disponível para trabalhar aqui, as empresas vão absorver, com certeza. O grande problema de contratar do Brasil é exatamente burocracia e custo, né? Alto custo para as empresas para trazerem. Por quê? Por exemplo, o tipo de visto que eu tenho custa bem caro para a empresa pagar só para aplicar esse visto. Ela tem que entrar com uma petição diretamente ao governo dos Estados Unidos, então tem que sair daqui. Aí essa petição pode ou não ser aprovada para depois partir para o Brasil e eu aplicar para fazer a entrevista no consulado. E acontece que existe um limite desse tipo de visto, se não me engano, 85 mil por ano. E, por exemplo, esse ano já se esgotou. Então não é mais possível que nenhum trabalhador estrangeiro venha para os Estados Unidos até o próximo ano. Certo. Com esse tipo de visto, que é o visto que a maioria dos trabalhadores temporários vem para cá. Mas então todos os trabalhos têm que ser aí, então não tem oportunidade remota? No caso do Facebook especificamente, a gente tenta manter todos os engenheiros o mais próximo possível, o mais concentrado possível. Que a ideia é que a gente tenta manter essa cultura e a mesma cultura desde a época que era uma startup, era uma empresa bem pequena. Isso fica mais difícil se você distribui mais funcionários ao redor de escritórios diferentes pelo mundo, né? Fica mais difícil de controlar como a cultura evolui, como a cultura muda. Uhum. Principalmente se o funcionário é bem novo, então acaba não tendo o mesmo sentimento que os outros engenheiros têm trabalhando aqui da Califórnia. Olha, eu tenho uma pergunta, fizeram uma pergunta para mim aqui em privado, que é para você. Então eu tenho aqui, é o Flávio Ribeiro, que eu já entrevistei ele até para um episódio, ele me perguntou o seguinte: se aí no Vale do Silício se rola um assédio de outras empresas, e o exemplo que ele dá é que a Netflix, por exemplo, aparentemente tem muitas posições em aberto, e ele quer saber se a Netflix ou outras companhias estão assediando o pessoal aí do Facebook, de repente, para contratar. Acontece sim, de recrutadores de outras empresas entrarem em contato e tentarem... marcar uma conversa e venderem a ideia de trabalhar em outras empresas, né? Acontece com uma certa frequência. Tá bom, então a minha pergunta para você agora é um pouquinho diferente, que é claro que tem pouco tempo o pessoal do Facebook, então, entrou no... Estou tentando procurar as palavras em português aqui, né? Mas vocês tiveram um IPO e agora vocês são uma companhia pública, certo? Isso. Apesar que você está lá consideravelmente há pouco tempo, né, desde 2010, você sente que alguma coisa mudou dentro da companhia? O clima? Alguma coisa? Para falar a verdade, não. Dentro da empresa, a visão que a gente tem continua sempre a mesma. Basicamente é isso. Nada que acontece de fora meio que afeta a cultura e como a empresa vai desenvolver os produtos, né? Uhum. E tem alguma coisa assim que acontece aí? Geralmente essas companhias novas têm sempre alguns eventos, né? Por exemplo, quando eu estava conversando com o Felipe, né? Ele estava falando para mim sobre uma festa que o pessoal da companhia dele estava fazendo, que tinha cerveja, bebidas e o pessoal, um DJ lá tocando para eles. Vocês têm algumas coisas que acontecem assim só para vocês no Facebook? De vez em quando? Acontece com bastante frequência, na verdade. Tem um tipo de evento que eu gosto muito, são as hackathons, né? Que é basicamente você virar a noite trabalhando em algo não relacionado ao seu produto, ao seu trabalho diário, mas basicamente juntar uma galera e levar à frente um produto que você nunca teria tempo para fazer no seu trabalho normal. Então, se eu tenho uma ideia de, eu quero fazer uma feature nova no site, quero testar e ver como é que fica. Então, você junta quem está interessado, passa a noite trabalhando nisso e no final você apresenta o seu trabalho se você estiver interessado. Você apresenta para a empresa inteira. Então, nesse tipo de evento acontece meio que uma festa durante o evento. Então, o evento em si é uma festa, então tem DJ, vai ter cerveja, vai ter pessoal trocando ideia e tudo mais, mas a ideia no final é você construir produtos e tentar meio que incentivar a inovação dentro da empresa, né? Incentivar que as pessoas tentem coisas diferentes que talvez não tentariam durante o seu trabalho normal. É bem no estilo daquela festa que aparece no filme da rede social? É bem por ali. Ah, então, falando de rede social do filme, você já teve a oportunidade de conhecer o Mark Zuckerberg? Conheço mais profissionalmente, né, dentro da empresa, de cruzar os corredores, mas pessoalmente não conheço. Saquei. Bacana. Então, olha só, agora você está aí então, desde 2010 e você veio verde, vamos dizer assim, do Brasil para o exterior, né? Como é que foi a experiência e como é que está hoje, 2 anos depois? Cara, no começo a experiência é horrível, pelo menos para mim foi horrível. Você sai completamente da sua zona de conforto, né? De tudo que você está acostumado a fazer, a sua rotina e tudo mais. E ao mesmo tempo tem muita novidade, muita coisa bacana acontecendo. E fica sempre nesses dois polos, né? Tem hora que é muito bacana, que é muito legal, você está conhecendo coisa nova. E tem hora que é bem desconfortável, porque por exemplo, eu tinha um sentimento que eu poderia estar trabalhando melhor se eu estivesse no Brasil, no mesmo contexto. Porque talvez eu estaria mais confortável usando, sei lá, o meu idioma nativo e trabalhando com pessoas que eu conheço, que tem meio que a mesma cultura que eu e tudo mais. Mas com o tempo isso foi mudando e hoje em dia eu acho muito, muito legal morar aqui, eu gosto bastante. Você já se sente assim americanizado, assim, curte aquele tipo de coisa assim que o pessoal do Brasil deve olhar até meio torto para você se você fala que você curte? Não muito. Eu acho que algumas coisas mudam. Você sofre alguma influência, muda alguns hábitos, mas no geral não. Eu notei que parece que você participa desses eventos assim de corrida, né, de tipo maratona, assim. Isso, na verdade eu tô começando agora, né? Eu me inscrevi para correr uma meia maratona agora em julho e tô treinando há uns 3, 4 meses com um grupo só de americanos, né? Isso é um exemplo de um evento bem americano. E no fundo, o objetivo é arrecadar dinheiro para pesquisa, para a ciência, para pesquisa sobre doenças. Então, é meio que correr e fazer a maratona com uma causa. Isso é um evento americano. Mas é bacana, é legal. Né, justamente, como eu falei, eu dei uma olhadinha no seu Facebook e eu vi esses, essas coisas que você estava fazendo aí, é realmente alguma coisa mais, bem típica assim daqui. Outra coisa que eu sei que acontece muito, principalmente para quem está aí para o lado da Califórnia, onde você mora aí em São Francisco, é andar de bicicleta. Você também entrou nessa turma ou ainda não? Eu tenho uma bicicleta aqui. Eu tenho uma bicicleta. Eu até curto, não é meu esporte favorito, mas eu curto. O que eu acho legal é usar como meio de transporte mesmo, né? Porque é uma forma bem barata de você ir para de andar dentro da cidade. E aqui em São Francisco é muito difícil você andar de carro, por exemplo, porque não tem estacionamento em canto nenhum. Então é bem complicado andar, o trânsito é bem louco. É, pode crer. Mas o problema de andar de bicicleta são as ladeiras. Aqui é muito ladeirado. Muito ladeirado. Então, dependendo de onde eu pouso, de bicicleta... Você vê em filme mesmo, né? Isso. Esses filmes todos de perseguição de carro, né? Em ladeira, são todos aqui. Pode crer, Danilo. Cara, chegamos então na parte do episódio, que é a parte do Top 5, que é a hora que eu vou perguntar para você, então, o tipo de coisa que te influenciou em termos de vídeos, e filmes, e televisão, e música, e livros... Então, vamos começar por música. O que você curte, cara? Eu escuto um pouco de tudo recentemente, mas eu tenho escutado muito samba. Principalmente depois que eu vim pra cá. Eu não sei se é saudade de casa, mas eu tenho escutado bastante samba. não tem feijão com arroz aí não, pra matar a saudade, cara? Não, tem burritos, né? Os burritos mexicanos que vai feijão e arroz. É o mais próximo que tem. Mas alguém assim específico, em samba isso, ou coisa mais recente assim? Então, como samba, vou colocar Martinho da Vila. Eu gosto bastante do estilo dele. De samba, vou colocar só Martinho da Vila, mas a lista é bem longa. Então, outro que eu gosto muito é Dominguinhos. Gosto muito do estilo de forró que ele toca, esse tipo de música. Também, como música americana, eu gosto muito do estilo Jack Johnson. Aquele estilo mais tranquilo, mais surfista, mais de boa com a vida. E Ben Harper, eu gosto muito de fui para um show dele recentemente aqui, é bem maneiro o show dele. Eu gosto do jeito que ele experimenta com música diferente, com estilo de tocar guitarra diferente, com um pouco de percussão. Por último, Yamandu Costa. É brasileiro, né? toca violão. O Yamandu Costa, ele nasceu em Passo Fundo, aqui perto de onde eu moro. Ah, foi? Ah, legal. Uhum. Tive a oportunidade de ver um show dele recentemente aqui, muito genial, muito genial, o cara toca muito. Não, esse eu não conheço não, vou ter que depois pegar um link aí pra dar uma olhadinha. Beleza. Vale a pena, o cara toca muito bem mesmo. O cara é fera. Pode crer. Tá bom, então vamos lá agora em termos de filme, o que, que você gosta? Filme, televisão? Filme, eu gosto muito do Poderoso Chefão, né? Então, o primeiro filme seria o Poderoso Chefão 1, e o segundo, o Poderoso Chefão 2. O terceiro não está na lista, infelizmente. Mas o estilo de máfia e toda a trama é muito bem bolada, né? Para o filme da antigo, como é o Poderoso Chefão, é bem interessante. Gosto também do Clube da Luta, que eu tinha assistido até recentemente. E a forma como o enredo é feito, todas as surpresas e, né, você espera uma coisa, não é? Esse estilo do filme é bem legal. Inception também é um filme recente que acho que todo mundo gostou. Acho que eu não conheço ninguém que não tenha achado o filme genial. E por último é Amélie. É um francês, eu acho que ele é um pouco conhecido até. O título original é O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E ele é bem sobre esse negócio de essa visão infantil de você querer fazer o mundo melhor. E mostrar as pessoas isso. Então, a personagem principal, apesar de ser uma adulta, ela tem sempre esse pensamento meio de criança, de infantil, de tornar o mundo melhor. É um filme bem simples, bem sutil, mas é bem bacana. Bacana. Eu quero fazer até uma pergunta para você sobre o Clube da Luta, né? Eu tô tentando lembrar agora quem foi que me indicou o livro, se acho que foi o Kaique, que eu entrevistei. Mas você já chegou a ler o livro? Não, tá na minha lista. Em algum momento eu acho que eu vou ler o livro. Mas eu já recebi também boas recomendações para ler o livro. Ah, então eu não vou nem comentar nada, porque eu não quero estragar a história não, mas depois eu quero saber sobre a sua opinião. Eu queria você comparar o que você achou do livro e do filme. E do filme. Tá? Mas eu não vou falar mais nada, porque eu não quero estragar nada para você. Ok. Tá, então vou aproveitar o gancho aí, sobre livros, leitura, assim, blogs, ou até mesmo livro, revista, o que, que você gosta de ler, cara? Como livro técnico, um livro que eu gostei muito, me influenciou muito, é Introdução a Algoritmos, do Cormen, que foi um livro texto da universidade, mas eu acho que é um livro muito bom, introdutório à computação, né, aos conceitos básicos e abstrações de algoritmos. Outro livro que eu gosto muito, que eu só li uma parte dele, ainda tenho que terminar esse livro, é o Programming Pearls, do John Bentley. Um terceiro livro que eu li relativamente recentemente é o Zen in the Art of Motorcycle Maintenance, de Robert Persig, que não é um livro sobre Zen, é um livro sobre motocicleta. Ele fala isso bem no começo do livro, é bem engraçado. Mas é um livro de filosofia bem no nível abstrato, bem no nível de definir o que é a definição de qualidade, o que é conhecimento, o que é ciência. É interessante a forma como ele coloca o livro, porque é uma trama, é uma viagem dentro dos Estados Unidos de moto, que ele faz com o filho, e mais um casal de amigos. Então, o casal de amigos tem um cara que tem uma visão mais romântica e ele tem uma visão mais clássica. E ao redor do livro, no meio da história, ele vai colocando esses ganchos com a filosofia e discussões. É bem interessante a forma como o enredo se desenrola nesse livro, é bem legal. Gostei, cara, gostei da ideia. Eu gosto bastante de literatura brasileira, mas eu, infelizmente, eu não tenho tido muito tempo. Eu queria ter mais tempo para ler mais do que, infelizmente, eu faço hoje. Mas o que eu li recentemente é As Pelejas de Ojoara, de Ney Leandro de Castro. Teve um filme que se baseou nele, que é O Homem que Desafiou o Diabo. E o livro, o filme, ele se baseia em algumas histórias do livro, mas o livro tem mais histórias, né? São diferentes tramas, diferentes pequenas histórias, baseadas em cultura popular do sertão nordestino. E o livro, ele mistura muito com a parte mística, então tem toda essa parte mística de surrealidade, né? Coisas que não acontecem na vida real. E ele mistura isso com no meio do sertão nordestino. Eu acho bem interessante. Eu gostei também desse aí, cara. É fácil de achar o livro? Eu acho que não. Eu tive que ir ao Brasil comprar. Mas eu acho que vende na Saraiva. Por último, um que eu li recentemente e que eu gostei muito, que é The Visual Display of Quantitative Information, de Edward Tufte, que é um livro sobre design e estatística. Ele é um pouco técnico, mas não na área de computação, é mais na área de design e estatística mesmo. Como eu estava trabalhando um pouco com isso, me interessei de ir atrás de um pouco de fundamentação, né? Não ficar fazendo gráfico à toa sem ter uma fundamentação. Então, ele junta todo ele faz, primeiro ele faz um levantamento histórico do que foi feito em termos de gráficos, evolução. Primeira linha gráfico de série de tempo feita na história. Exemplos de bons design, exemplos de maus design, da técnicas para você não distorcer tantos dados e evitar esse tipo de coisa. É um livro bem técnico, mas é bem interessante o todo do livro. É bem legal. E esse livro, você tem aplicado alguma coisa dele no que você faz hoje em dia aí no Facebook? Sim. Ele dá uma noção boa de um ponto de partida para quem não entende nada sobre gráficos e sobre mostrar informação, basicamente. Queria saber como é que é aí, estando fora, como é que tu faz para comunicar com a tua família? Tu tem essa dificuldade, alguma coisa assim? Tu faz tudo pela internet? Ou pelo Facebook, lógico, né? Mas tu se mantém só por isso? Ou tu vem pro Brasil com frequência também? Não? Então, eu tô tentando ir ao Brasil pelo menos uma vez ao ano, para passar um pouco de férias e final de ano, porque passar final de ano aqui é muito depressivo. Mas aí, durante o ano mesmo, a gente usa mais Skype e Facebook e mensagens, sempre coisa, e-mail, e vai se virando. A dificuldade maior é o fuso horário, né? Porque minha família, por exemplo, ela dorme muito cedo aí no Brasil. Então, toda vez que eu saio do trabalho, já são meia-noite, 1h da manhã no Brasil. Então, fica difícil comunicar durante a semana. Então, a gente tenta entrar no Skype, pelo menos uma vez na semana, matar a saudade. Bem, poxa, Danilo, então, cara, vou te agradecer mais uma vez por bater o papo aqui com a gente. Como eu falei mais cedo, né, calor e fim de semana, assim, ainda mais aí em São Francisco, ainda está claro, olha só, nós estamos conversando já tem um pouquinho de tempo. E ainda continua isso. Claro aí. Isso. E eu estou te prendendo aqui para bater a entrevista, mas então tem que agradecer muito você por bater esse papo com a gente. E também tem que agradecer ao Ivan, que eu peguei ele de surpresa, o cara estava lá à toa, eu falei assim, Ivan, vem cá, cara, me ajuda aqui a conversar com o Danilo. Então, tem que agradecer você também, Ivan, muito obrigado. E para vocês aí que estão acompanhando, eu sei que nós temos exatamente, acho que parece que tem 11 pessoas que estão acompanhando o vídeo pelo YouTube, e tem outras pessoas que estão conversando comigo em privado aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí dando apoio e acompanhando a gravação. E vocês podem ter certeza, então, que depois eu vou editar tudo bonitinho, vou colocar todos os links e, sei lá, de repente manda o seu currículo aí pro Danilo para ver se ele não arruma alguma coisa para você. Pode mandar, estamos recebendo currículo, né? Eu que agradeço, ó, a oportunidade da conversa, foi bem legal, bem bacana. Bom, valeu, cara, obrigado mesmo. Então, mais uma vez, agradeço a vocês dois aí, é muito bom poder gravar a entrevista e ver vocês ao mesmo tempo, é muito bacana. Eu estou gostando muito desse formato. Eu acho que eu vou continuar mantendo esse formato aí para os próximos episódios. Então, pessoal, um abraço para vocês e uma boa semana. Até mais. Até mais. Até mais.